gato tô, mas o gato tô não morreu. A dona Chica admirou-se ser do erro que o gato deu. Politicamente incorrete, mas todo mundo sabe cantar. O gato, mas o gato não morreu. Seemed to have to put on a certain, put a correct song over there.